Uma boa tarde a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta tarde tão festiva, uma tarde que, embora tenhamos o frio, temos muito calor humano e temos um acolhimento da espiritualidade muito grande nesta casa, que nos faz sentir tão bem aqui. Esta tarde vamos abordar o tema, a qualidade dos ensinamentos de Jesus. Nós no Espiritismo, felizmente, lembramos continuamente os ensinamentos de Jesus. Felizmente nós temos a oportunidade de termos sempre os Espíritos superiores nos fazendo lembrar que Jesus nos trouxe um grande roteiro para as nossas vidas. E nunca é demais falarmos desses ensinamentos. Porque, mais do que nunca, a humanidade precisa hoje desse conhecimento espiritual. Necessita compreender aquilo que Jesus ensinou naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, qual a relação que esses ensinamentos têm com os nossos problemas hoje. Por isso que dizemos que os ensinamentos de Jesus são muito atuais, são necessários, e nós vamos encontrar no Evangelho a solução para os nossos grandes problemas, os nossos grandes conflitos. Nesta tarde nós vamos analisar 4 grandes conflitos que a humanidade vivencia na atualidade e vamos observar qual a relação que existe entre os ensinamentos de Jesus e esses conflitos. E vamos procurar então mostrar como o Evangelho pode nos ajudar a superar esses problemas que nós vivenciamos, como ele pode ajudar a humanidade a solucionar esses grandes conflitos que ela presencia, que ela vivencia hoje. Então nós temos alguns dos problemas da atualidade, que são, o primeiro, os conflitos da posse. Nós temos hoje no mundo milhões de seres vivenciando uma busca frenética por possuir, por reter, por guardar. E nós vamos perceber que ao longo da nossa vida, nós mesmos fazemos isso inúmeras vezes. Até quem é supostamente espiritualizado apresenta muitas vezes uma tendência de achar uma necessidade muito grande de possuir. Nós dizemos que temos confiança em Deus, mas nós queremos muitas vezes alguma segurança material. Porque dá de Deus falhar. Quando a gente pensa assim, quando a gente acha que nós não estamos seguros no mundo, porque nós precisamos de uma segurança material, precisamos de bens materiais, nós estamos mostrando o quanto nós ainda precisamos aprender sobre fé, sobre confiança em Deus. Aquele que realmente acredita em Deus, aquele que realmente confia no seu poder, na sua bondade, ele nunca se sente desamparado. E ele sabe que sempre virá o auxílio. Só que muitas pessoas às vezes não têm essa confiança ainda. Não desenvolveram essa confiança. Por outro lado, nós temos milhões de seres que não acreditam em Deus, que não acreditam em providência divina, que não acreditam em nada. Para esses, talvez seria mais justificável acreditar que possuindo, eles teriam alguma garantia para essa vida. Porém, muitas vezes a pessoa até conquista aquilo que dá a ela alguma segurança material, mas ainda assim ela vai buscar cada vez mais. Nós podemos pensar que não é apenas a posse de coisas materiais, dinheiro, bens. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas no conflito da posse sobre a vida de outras pessoas. Quem já não ouviu falar de histórias de mães, de pais que acham que têm direitos sobre a vida dos filhos e os conduz como se fossem objetos, propriedades deles? Mesmo quando eles já crescem, se tornam independentes, pais continuam acreditando que são donos da vida desses filhos. E nós vamos ver que o conflito da posse ele vai além, quando as pessoas acreditam que elas também são donas do seu parceiro, da sua parceira. Quantos maridos não veem a sua família, a sua esposa, como sua propriedade? Eles não dizem, eles não colocam dessa forma em minha propriedade, mas o sentimento que tem em relação às pessoas é muitas vezes o de posse. E quantas esposas não vivenciam isso também? Achar que o seu marido é uma propriedade sua, toma conta da vida da pessoa de tal forma como se ele fosse uma propriedade sua. Tudo isso é uma busca que o ser tem, que o indivíduo tem, de querer possuir, seja riqueza, seja outras pessoas. E isso se estabelece em múltiplas situações da vida. Nós muitas vezes acreditamos que nós possuímos a verdade. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa opinião é a mais correta, que está acima de todas as demais. Nós temos o conflito de posse, de possuir o quê? Achar que nós somos os donos da verdade. É uma insegurança tão profunda que a pessoa revela, achar que ela pode possuir algo. Porque, na verdade, nós já aprendemos isso, né? Ninguém possui nada. Ninguém é dono de absolutamente nada que não possa carregar no seu coração e na sua mente. Porque tudo mais é transitório. Tudo é sempre concessão. Tudo é sempre empréstimo. Mas nós caímos na ilusão de acreditarmos que nós possuímos coisas. A maioria das vezes a posse, ela se expressa, ela se manifesta nas questões materiais. Porque é o mais concreto, é o mais imediato. E muitas pessoas hoje estão detendo a sua evolução espiritual, não encontram uma melhoria, uma qualidade de vida melhor, não encontram um bem-estar maior, por quê? Estão tão interessadas naquilo que é o exterior, naquilo que está fora delas, e elas estão sempre buscando tanto possuir e dominar esses bens, situações, e ela nunca se encontra efetivamente bem, por mais que ela retenha, porque o essencial da vida dela ela não está possuindo. O essencial ela não está adquirindo na sua vida. É por isso que ela sente então tão segura. Então esse é um dos grandes conflitos hoje que milhões de seres do mundo todo estão envolvidos. Seja aqui encarnados como desencarnados. Porque nós sabemos que quando a gente morre, a gente passa para outra vida, a gente continua sentindo e vendo o mundo do jeito que a gente via aqui. A gente continua percebendo a realidade como nós percebíamos aqui. Então nós, muitas vezes, do lado de lá da outra vida, nós continuamos achando que as pessoas que estão aqui nos pertencem, que os bens que estão aqui no mundo ainda nos pertencem. Quantos espíritos já não se comunicaram em inúmeras sessões de desobsessão, reclamando a posse dos seus bens materiais que ficaram na Terra? De familiares reclamando o domínio que eles tinham sobre a família que eles deixaram. Então esse é um conflito que se estende para o outro mundo também. Pessoas que acreditam, que continuam acreditando, serem capazes de possuir algo. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na atualidade e que gera sofrimento. Na cena, o que nós temos? Duas crianças sendo exploradas em minas de diamantes na África. Hoje o quadro mudou um pouco lá, mas essa exploração de um ser humano sobre o outro para ganhar riqueza continua no mundo todo. Nós temos hoje determinadas áreas do mundo onde as pessoas produzem bens de consumo, produtos eletrônicos, vestuário, que são vendidos para outros lugares do mundo. E essas pessoas que produzem esses bens são muitas vezes em condições quase de escravos. Isso tudo para atender um desejo, um consumo que se manifesta no mundo hoje desenfreadamente. Cada vez mais a nossa sociedade precisa vender bens, precisa vender produtos para alguém lucrar com isso, para mover a economia. Mas muitas vezes nessa cadeia produtiva toda, nós temos a exploração de inúmeros seres. Então observe que o nosso conflito de possuir cada vez mais, querer reter cada vez mais, leva outras pessoas a serem submetidas à exploração. Porque cada vez mais a gente vai se conscientizando e percebendo que quando eu estou na busca de possuir, de reter, de comprar, de adquirir, eu estou muitas vezes contribuindo com uma cadeia produtiva que explora outras pessoas, que gera pobreza em outros lugares do mundo. Muitas pessoas nem são conscientes disso, nem sabem que existe essa situação. Às vezes aquele objeto tão ambicionado, para ele ser produzido, para chegar até nós, uma série de pessoas tiveram que trabalhar muito e receberam muito pouco, participaram muito pouco daquela riqueza toda. Então veja como o nosso desejo de possuir gera sofrimento. Como essa busca desenfreada de reter, de comprar, de guardar, gera sofrimento para mais e mais pessoas. Então, nos nossos dias, nos cabe essa reflexão. O quanto essa minha busca de reter, de possuir, pode estar gerando sofrimento. Porque muitas vezes esse sofrimento que nós criamos pelos conflitos da posse, de querer ter cada vez mais, afetam apenas a nós. Mas à medida que vamos descobrindo como esses objetos, esses bens que nós ambicionamos, como isso gera pobreza para muitas pessoas, nós passamos a ser participantes disso. Aí é o nosso conflito gerando sofrimento para outras pessoas. Por isso que nos cabe uma reflexão, né? O quanto nós, nessa busca desenfreada de ter, de possuir, nós podemos estar criando sofrimento para outras pessoas, até mesmo sem saber. Seremos responsáveis por esse sofrimento? Sim, a partir do instante que nós passamos a saber que o problema existe. Porque até então, quando nós somos ignorantes, não sabemos das situações, nós podemos ter ainda alguma defesa. Eu não sabia das minhas ações, as consequências que ela tinha. Mas a partir do momento que eu me conscientizo e eu sei que a minha ambição gera sofrimento e dor, eu passo a ser responsável pela ambição e dor que essa ambição gerou. Por isso que nos nossos dias nós temos que refletir muito sobre o sentido do que é possuir, do que é reter. Reter bens materiais e quaisquer outras coisas. O meu desejo de possuir gera sofrimento, gera dor, gera dissabor na vida de alguém. Eu posso, ao querer possuir algo material, estar submetendo pessoas a um sofrimento maior para produzir aquele bem material. Agora, quando eu possuo a vida de outras pessoas, eu gero sofrimento também, tolhendo a liberdade, impedindo o crescimento de uma pessoa, porque eu quero tê-la sempre no meu mundo, sempre seguindo as minhas ordens, as minhas determinações. Eu gero sofrimento também com isso. Nós temos que sempre refletir se aquilo que nós mais desejamos para nós, o quanto isso pode gerar de sofrimento para o outro. Porque nenhuma conquista, ela é legítima se ela gera sofrimento para alguém, se ela acarreta perturbação na vida de alguém. Então nos cabe essa reflexão permanente. O próximo conflito que nós vamos analisar, o grande problema da humanidade, são as ilusões do conhecimento humano. Muitos acreditam que a humanidade hoje, com todo o seu saber, tem a explicação já definitiva para todos os problemas da humanidade. E nós vemos, quando surgem conflitos aqui, conflitos lá, todo mundo tem uma receita pronta para dizer como devem ser solucionados os problemas da humanidade. E muitas vezes essas soluções, elas estão fortemente embasadas por conhecimentos que foram estabelecidos, por ideias que vêm sendo implantadas, que vêm sendo divulgadas, que vêm sendo desenvolvidas já há algum tempo, e que muitas vezes essas ideias, elas respaldam atitudes que geram mais sofrimento. Quer ver uma simplificação disso que eu estou falando? Um exemplo bem prático é quando nós pensamos na abordagem que fazem do aborto. Qual que é hoje a grande justificativa para o aborto? Dizem assim, que apenas alguns punhados de células ali, um pequeno embrião, ainda não é uma vida humana. E eles partem de que ideia para sustentar isso? Dizer que ali ainda não é uma pessoa, não é um indivíduo. Partem da ideia materialista. Acreditam que por ser apenas um embrião com algumas células, não ter ainda um sistema nervoso, não ter consciência, que ali não haveria uma pessoa, não há um ser humano. Hoje se defende tanto o uso, a prática, a legalização indiscriminada do aborto, Porque se parte da ideia, então, de que só é um ser humano a partir da hora que desenvolve um cérebro, a partir da hora que desenvolve alguma consciência, a partir da hora que sente dor. Eles acreditam dessa forma porque estão fortemente embasados no paradigma materialista, na ideia de que nós somos apenas matéria, de que nós só somos o que somos por causa do nosso cérebro. Esquecem a dimensão espiritual do homem. Nós temos já algumas décadas de uma longa construção de um pensamento fortemente embasado na ideia materialista, de que o homem é apenas a matéria que ele pode sentir, que ele pode tocar, e que não existe nada além disso. E essa ideia, ela influencia inúmeras decisões na sociedade. Então, quando nós dizemos as ilusões do conhecimento humano, estamos nos referindo a isso. A pensamentos, a sistemas, a filosofias que foram desenvolvidas de reduzir o homem à matéria. Por pensadores, todos eles muito respeitáveis, todos eles também missionários do progresso humano, mas que conservaram essa ideia equivocada de acreditar que o homem é simplesmente matéria. E essas ideias vêm sustentando decisões como, por exemplo, essa, de achar que o aborto é algo normal de se fazer, não haveria nenhum problema, porque afinal de contas são apenas algumas células ali, ainda não é um indivíduo. Agora, esse pensamento materialista que envolve a humanidade e que leva o homem a tomar decisões equivocadas, é ele que leva muitas vezes as pessoas a terem um comportamento, muitas vezes, agressivo em relação ao seu semelhante. Um comportamento exploratório, um comportamento de disputas constantes. Porque a pessoa, muitas vezes, por acreditar que ela só vai ter a felicidade se ela lutar com todas as armas para conquistar segurança, bem-estar, a pessoa motivada por essas ideias, então, muitas vezes age de maneira inescrupulosa, desconsiderando que nós somos seres que sempre colhemos os resultados das nossas ações, desconsiderando que somos seres que sempre colhemos aquilo que nós semeamos. Então esse pensamento, né, de acreditar que você tem que lutar a todo custo para conquistar o máximo de segurança, o máximo de felicidade, o máximo de bem-estar, independente do quanto você fira outras pessoas, ele é sustentado por essa ideia imediatista que nós temos, de acreditar que temos que fazer o que for possível para aproveitarmos o melhor da vida, porque um dia ela acaba, porque um dia encerra a nossa história e não há continuidade. Esse é o pensamento materialista, que influencia o comportamento e o modo de ver o mundo em inúmeras épocas e que influencia milhões de pessoas. Até pessoas que são supostamente espiritualizadas, supostamente religiosas, elas se comportam como materialistas, como pessoas que acreditam apenas no poder aqui do mundo material. Veja o que se passa com muitas instituições religiosas que acreditam o quê? Apenas no poder econômico. Nós não precisamos citar exemplos. Todos são capazes de buscar na história da humanidade antiga e recente esses exemplos de homens que disseram que acreditavam em Deus, mas negociaram muito mais com os bens materiais. O que é isso senão um pensamento fortemente materialista, camuflado, ocultado por uma pseudo-religiosidade, uma pseudo-espiritualidade? Mas na verdade, quando a gente busca garantir-se materialmente a qualquer custo para sobreviver, para se manter, não importa se é uma pessoa ou se é uma organização, o que está mantendo esse indivíduo, essa organização agindo dessa forma, é essa perspectiva de que nós temos que lutar com todas as forças porque não temos garantias para o amanhã. É uma forma de ver o mundo, o que ainda? Extremamente materialista. E o homem, ele sempre teve dificuldade ao longo da sua história em ser essencialmente espiritual, em acreditar essencialmente no poder que vem do mundo espiritual, de acreditar na providência divina, na capacidade das leis divinas de oferecer o melhor para nós. Em muitas épocas da humanidade tivemos e temos ainda uma grande dificuldade de acreditar que nós não precisamos ficar desesperados, aflitos, atormentados, acreditando que vai ser do poderio dos bens materiais que nós teremos o triunfo, seja da nossa felicidade pessoal ou das nossas organizações, daquilo que nós acreditamos como correto. Não precisamos efetivamente do poder material para essa conquista. Se nós pensarmos na maior realização espiritual que já aconteceu na Terra, a mensagem de Jesus, ela nunca precisou de bem material nenhum. E ela se manteve viva até hoje no coração da humanidade, não por imposições, mas porque a mensagem de Jesus, ela toca o coração dos indivíduos. É por isso que ela resistiu a 2000 anos de perseguições, passando por deturpações. E ela permanece viva, essa mensagem, ainda hoje. E ela prescinde de poder material para se manter no mundo. Alguém vai discutir aspectos históricos, dizendo que foi uma imposição cultural de países muito ricos, mas essa ideia ela permaneceria independente dessas ações que a história nos relata, de dominação de um povo sobre o outro, levando ali a sua cultura e a sua religião. As ilusões do conhecimento humano, então, é um dos grandes problemas da humanidade e que barra o seu progresso. Quando nós acreditamos, então, num conjunto de ideias que talvez excluam a parte espiritual da vida, um conjunto de ideias que nos dê uma explicação baseada apenas aqui no mundo material. Um terceiro grande problema que nós temos hoje é a desilusão quanto à cura. No mundo, nós temos milhares e milhares de pessoas que enfrentam diariamente uma luta muito grande por alcançar a cura das suas doenças. Felizmente, a humanidade alcançou muito progresso nos últimos tempos, muitas doenças foram vencidas, mas outras ainda não. Pessoas buscam a cura, mesmo de doenças que já são conhecidas, de doenças que já há tratamento, e a pessoa não consegue essa cura. Seja por impedimentos materiais, por não ter os recursos para ter acesso àqueles tratamentos, ou seja por esse tratamento ainda não existir. Existem doenças que ainda não se pesquisou nada sobre elas. Por quê? Elas não interessam do ponto de vista econômico. Porque as doenças que realmente têm grandes pesquisas, que têm uma grande atividade buscando a cura, o tratamento para elas, são infelizmente doenças que têm algum potencial de gerar riquezas para aqueles que encontrarem o tratamento. Doenças que são, por exemplo, de minorias, determinadas doenças genéticas, que são poucas pessoas do mundo que apresentam essas doenças, elas não têm ninguém pesquisando. Por quê? Caso encontrem algum tratamento, ele não poderá ser revertido em riqueza para ninguém. Então, não há interesse em investimentos nesse segmento. Então, são pessoas que nunca vão encontrar a cura produzida pelo homem. Talvez encontrem aquela produzida pelos médicos espirituais. Aquela trazida pela espiritualidade quando cessa a prova do indivíduo. Mas, a depender da nossa organização, eles talvez não encontrem a cura e virão a morrer em decorrência dessas doenças. E ao lado desses, nós temos milhares de pessoas que morrem de doenças simples que poderiam ser evitadas ou até curadas com medidas higiênicas simples, com água tratada ou com medicamentos de baixíssimo custo. Mas são milhares de pessoas que estão isentas dessa possibilidade de cura. Áreas inteiras do globo terrestre, de populações que nunca vão ter acesso a um antibiótico adequado para tratamento das suas infecções. Mesmo já existindo esses tratamentos. Então nós vemos que esse é um dos grandes problemas para o homem, para encontrar a cura da sua doença. Porque ainda muito do que se faz, do que se movimenta em termos de tratamento hoje, é porque infelizmente há um grande interesse de lucro em cima da doença de determinados grupos, de determinadas pessoas. Porque infelizmente a doença na nossa sociedade, ela se tornou uma grande indústria de riquezas. Nada contra a riqueza, nada contra os bens materiais, mas como já foi dito anteriormente, eles nunca podem ser produzidos quando geram sofrimento para alguém. É por isso que a humanidade hoje está com tantos problemas. Porque quando se pensa em gerar riquezas, muitas vezes determinados grupos são sacrificados. Determinada parcela da humanidade está pagando por aquela riqueza que só alguns vão usufruir. E é por isso que a humanidade não encontrou solução ainda. É por isso que nenhuma sociedade hoje está totalmente equilibrada. Por quê? Enquanto houver riqueza sendo gerada com sofrimento, ela acarreta, querendo ou não, aquilo que nós poderíamos dizer como um karma coletivo para o povo. Quando um povo, um país, uma organização gera riquezas, mas com prejuízo para o outro, eles estão assumindo uma responsabilidade perante a lei divina. E a lei de ação e reação se desencadeia e proporciona às pessoas os resultados disso. Então, esse é um dos grandes problemas, mais uma vez, que nós temos, né? Mais um grande sofrimento, mais um grande problema para a humanidade, sendo gerado por essa ambição, por esse desejo tão profundo do bem material. E o quarto e último problema que nós temos da humanidade, a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial, de gênero, todas as formas que as pessoas se encontram para considerar o seu irmão inferior a ela. Esse é um dos grandes fatores de sofrimento que nós temos. Ainda existe em muitos lugares perseguições de um grupo sobre o outro, porque o indivíduo é de uma outra etnia, porque o outro é de uma outra religião, porque o outro pensa de maneira diferente. Ainda existe um embate muito grande entre as pessoas, degladiando-se, porque o outro é diferente. Esses são os, digamos assim, quatro grandes problemas. Existem outros, mas por uma questão de método e de abordagem, nós vamos trabalhar com os quatro hoje, procurando identificar então no Evangelho de Jesus como ele lidou com essas questões, como ele nos aponta a forma de superar esses conflitos em nossas vidas, se nós ainda estamos enredados, estamos envolvidos nesses conflitos. Então são problemas entre tantos outros que afligem a humanidade, mas não são novos. O homem sempre esteve ao longo da sua história se debatendo com esses conflitos. Ele sempre esteve envolvido, num momento ou outro, ou com o conflito da posse, a desilusão contra a cura, ou lidando com a discriminação racial. Ele sempre esteve se debatendo com essas questões. E Jesus nos apontou a forma da solução desses problemas. Há 2000 anos, Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. O moço rico e Zaqueu demonstram os conflitos da posse. São histórias de dois indivíduos que estiveram juntos, que conviveram com Jesus, puderam receber os seus ensinamentos e cada um agiu de maneira diferente na solução desses conflitos a partir do que Jesus nos ensinou. O diálogo de Jesus e Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Nós vamos ver então nessas quatro passagens do Evangelho como Jesus lidou com esses problemas então. Então nós temos aqui, no primeiro episódio que Jesus atuou, no caso de Zaqueu, né? Ou melhor, vamos abordar o moço rico primeiro. O moço rico era alguém de uma família de muitas posses, o Evangelho o chama de príncipe, então ele deve ser alguém na sociedade de grande destaque. E ele então aborda Jesus e pergunta a Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Nós vamos simplificar o diálogo de Jesus, não vamos abordar tudo que ele falou nesse diálogo. Vamos pegar só a essência para isso que nós estamos falando hoje. E ele então disse para o moço ali: olha, venda, ou melhor, o que você tem feito? E é quando ele diz: eu já tenho seguido a lei. Respeito meu pai, a minha mãe, amo a Deus, guardo os mandamentos todos, não roubo, não mato. E Jesus falou: faz isso e viverás. Faça isso e você vai ter a vida do reino dos céus. Só que o moço rico diz a Jesus: então, eu já tenho feito isso desde a minha infância. O que mais me falta? Ele sentia algo dentro dele o chamando. Ele sentia algo que o fazia pensar: eu tenho que fazer algo mais. Só seguir os 10 mandamentos não é suficiente. E é por isso que ele procura Jesus e fala: o que mais eu tenho que fazer? Ele tinha um chamado interior. Era a sua consciência apontando a ele que ele tinha uma tarefa a mais. E aí Jesus, percebendo ali a profundidade da busca daquele ser, o seu grande conflito interior, Jesus diz a ele: venda tudo o que é seu, dê o dinheiro aos pobres e me segue. O Evangelho diz que o jovem ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. Ele lá no íntimo sabia que faltava alguma coisa. Quando ele busca a resposta para aquilo que faltava, ele não tem coragem de se libertar. Era alguém que estava tão envolvido no conflito de possuir, de reter materialmente, que ele não percebia ali a grande oportunidade, a grande experiência que ele teria a partir daquele momento. Imagine qualquer um de nós que sabemos alguma coisa do Evangelho ouvir um convite de Jesus: vem e segue. Quem de nós teria coragem de dizer: não, mestre, não vou te seguir? Nós adoraríamos esse convite, estar na presença do maior mestre que a humanidade já teve, do ser mais extraordinário que teve aqui, e ouvir o convite dele. Como que nós agiríamos? Seríamos como esse moço rico? Não teríamos coragem de abrir mão do que é da nossa própria vida para servir o mestre? É aí que nós percebemos como esse conflito da posse, ele é tão profundo, ele é tão intenso na vida do indivíduo. Quanto ele pode deter a evolução de alguém? Porque a pessoa pode estar tendo hoje inúmeras oportunidades de crescimento, de evolução, mas ela não consegue abrir mão do seu apego àquilo que a retém, àquilo que a mantém atrasada nessa evolução. E nós não estamos dizendo que para evoluir a gente tem que abrir mão das coisas materiais. Não é isso. O problema é que ele era tão apegado aos seus bens materiais que uma mudança de vida que ele tinha que produzir naquele momento, ele não conseguiu produzir. E é aí que vem um grande problema. Será que hoje a gente tão apegado àquilo que a gente considera nosso não está impedindo a nossa evolução, o nosso crescimento interior? Vamos pegar um exemplo concreto, prático para os nossos dias. Existem pessoas hoje que estão tão engajadas no seu trabalho profissional, dedicam-se tanto a ele, essas pessoas não têm tempo para a sua família, não têm tempo para nenhuma realização cultural, não têm tempo para nenhuma realização espiritual. Inúmeros conhecedores do Espiritismo, pessoas que se despertaram um dia para esse conhecimento superior, tiveram então inúmeras oportunidades de trabalho, mas muitas vezes estão tão apegados ao seu conforto, à sua comodidade passageira, que não conseguem abrir mão, por exemplo, de 1 a 2 horas para se dedicar a nada de natureza espiritual uma vez por semana. São pessoas que, como esse moço rico, não conseguiam abrir mão daquilo que a retinha, que a paralisava na sua evolução. É aí que temos que refletir: o que hoje na vida eu estou tão apegado que não está permitindo o meu crescimento espiritual? Se eu estiver crescendo espiritualmente, tudo bem. Se eu estiver aprendendo, estudando, fazendo curso na casa espírita, ajudando nas atividades espirituais da casa, participando das atividades de assistência aos necessitados. Se eu estou fazendo isso, ótimo, mas se eu não estou fazendo nada para o meu progresso espiritual, para o meu crescimento, então eu estou na condição desse moço. Eu não consigo me despojar daquilo que me prende. Às vezes é a nossa profissão, às vezes é a nossa família, às vezes é a nossa preguiça mesmo, que impede a gente de abrir mão de alguns minutos, não é nem de todo o nosso tempo, hein? Mas de alguns minutos para alcançar um estágio espiritual superior. Então é isso que temos que estar refletindo, pensando, quando relembramos desse episódio do Evangelho. Talvez o que Jesus peça para nós não é que a gente dê tudo. Talvez o que ele esteja pedindo é: doe só uma partezinha do que você tem. Já está bom para começar. É que o moço rico, ele tinha esse desafio. A história daquele espírito, ele já tinha chegado ao ponto que as riquezas não trariam mais acréscimo à evolução dele. Então ele tinha mesmo que abrir mão de tudo. Mas nós temos uma outra passagem do Evangelho que também ilustra essa questão da posse, que é o episódio de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, enriqueceu de maneira desonesta, tirando do povo mais do que devia pagar de impostos. Mas um dia conheceu a mensagem de Jesus e foi ver Jesus passando na cidade, e ele, muito curioso para ver Jesus, subiu na árvore, e quando Jesus se aproximou dele, falou: Zaqueu, desce, porque essa noite eu preciso passar na sua casa. Foi aí então que ele desceu, levou Jesus até a sua casa, e Jesus lá, como ele sempre fazia, onde ele estivesse, aproveitou a oportunidade para falar sobre a espiritualidade, falar sobre crescimento, sobre renovação, para falar de reino dos céus. E é então, quando Zaqueu, ao término dessa longa pregação de Jesus, ele diz para Jesus: Mestre, eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou dar para os pobres, e se eu prejudiquei alguém ao longo da minha vida, eu vou recompensar essas pessoas que eu prejudiquei. Ele lá no íntimo sabia quem ele tinha tirado a mais em algum momento da vida dele. E aí Jesus disse: hoje nesta casa entrou a salvação. Porque Zaqueu tinha entendido aquilo que Jesus vinha falar. Tinha sido tocado no seu coração com a mensagem de Jesus. E ele então voluntariamente se dispõe a reparar os males que ele provocou na vida. E perceber que ele não precisava de tudo que ele tinha. Foi alguém que ele mesmo percebeu o que ele precisava fazer da vida dele. Ele não precisava de tudo. Metade para ele estava bom, e ele com a outra metade poderia fazer o bem. Jesus não falou para ele: olha, Zaqueu, dá a outra metade, fica totalmente pobre e me segue. Jesus não falou isso. Ele mesmo se conscientizou, Zaqueu, do que precisava fazer, e se liberta daquilo que ele percebe que não é mais necessário. Foi alguém que venceu esse conflito da posse. Hoje, para nós também cabe a reflexão: o que eu já posso abrir mão na minha vida a benefício meu, da minha evolução, do meu progresso espiritual? O que eu já posso fazer que eu posso abrir mão do que me pertence? E não é só o bem material. É, muitas vezes, aquele personalismo, aquela tendência que nós temos de permitir que as nossas características inferiores dominem outras pessoas. Imposição de pontos de vista, autoritarismo sobre as outras pessoas, aquela cobrança permanente. O que nós podemos hoje abrir mão, né, daquilo que nós temos sido até hoje em favor do bem comum e nosso mesmo? É a reflexão que essas passagens do Evangelho nos traz. Porque nós poderemos ser como o moço rico, insensíveis a esse abrir mão do que me supostamente pertence, ou podemos ser como Zaqueu, perceber o que já somos capazes de dar, o que já somos capazes de produzir de bem para o outro. E acredito, cada pessoa tem algo a oferecer ao mundo, de alguma maneira. Cada um de nós temos algo a oferecer para melhorar o mundo, de alguma forma. No nosso ambiente profissional, no nosso ambiente familiar, dentro da casa espírita, nas ruas, em qualquer lugar, nós temos algo a fazer como Zaqueu. Verificar a parte que nós podemos doar para melhorar aquilo que nós podemos nos despojar desde já. Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele abordou a questão da ilusão do conhecimento humano. Nicodemos era um fariseu, um homem muito culto, um doutor da lei, conhecia muito bem os ensinamentos de Moisés, conhecia muito bem aquilo que eles interpretavam como sendo a lei de Deus, e ele procurou Jesus, né? E num diálogo que também é muito profundo, envolve muitas abordagens, Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo. E aí Nicodemos disse: não entendo, mestre, como é possível um homem adulto voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus diz a Nicodemos que como era possível ele, sendo mestre em Israel, não saber aquelas coisas? Como era possível ter tanta cultura, tanto conhecimento, e não conhecer coisa básica como o princípio da reencarnação? Como que ele, estudando tanto a tradição religiosa daquele povo, tendo lido os escritos sagrados, tendo meditado tanto, porque eles viviam apenas para isso, ele não tinha percebido que é uma lei divina o nascer e renascer muitas vezes, que é uma lei divina a reencarnação, que é por ela que o homem consegue ir evoluindo gradualmente, que ele consegue aprender gradualmente tudo o que ele precisa para um dia estar em condições melhores. Nicodemos, ele estava muito mais voltado para aquele conhecimento que levava aos fariseus se considerarem superiores aos demais. Ele estava muito mais voltado àqueles ensinamentos da lei mosaica que enfatizavam que o povo hebreu tinha que vencer outros povos. Ele estava muito mais interessado a uma percepção dos ensinamentos, da tradição do povo dele, que levava muito mais à conquista, a se sobrepor a outras pessoas. Ele estava muito mais focado em aspectos menos espirituais da religião. É por isso que Jesus questiona ele, como ele, sendo um mestre, ignorava aquilo que era o mais importante. E isso muitas vezes a gente observa nas religiões, e a gente observa até no meio espírita também. Pessoas que muitas vezes estão muito mais preocupadas com as questões mais secundárias desses conhecimentos, e aquilo que é essencial, aquilo que é o fundamental, nós acabamos ignorando. Existem pessoas que, quando o tema é reencarnação, a atenção dela é muito mais voltada para quê? Para aquilo que existe de curioso envolvendo a situação. Então são as pessoas que muitas vezes querem saber o que elas foram no passado, para saber se foi da nobreza, se foi poderoso em outra época. Pessoas que usam esse conhecimento muito mais para o quê? Apenas buscar vaidade. Enquanto que outros, e poucos, muitas vezes buscam meditar nesse tema para refletir mais no sentido dessa atual encarnação, qual a correlação que nós temos hoje do sofrimento, da dificuldade, com as experiências que nós já passamos em outras vidas. É aí que nós podemos muitas vezes estar iludidos com o conhecimento. Não ir àquilo que realmente é o importante. É não meditar naquilo que realmente é o mais essencial para nós, de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós sabemos. Jesus deu uma grande advertência a Nicodemos, né? Que ele não ficasse em aspectos mais utilitários do conhecimento, que ele se aprofundasse nas noções mais espirituais do conhecimento que ele possuía. E é hoje que nós devemos meditar também, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, de tudo aquilo que nós estamos hoje sabendo. E nunca houve época em que o conhecimento esteve tão acessível e ao mesmo tempo tão ignorado pelas pessoas. Mas de tudo que nós podemos aprender, o que é o mais importante hoje para nós? O que nós temos que refletir mais? O que é o mais fundamental para a nossa vida? É isso que devemos então aproveitar dessa passagem do Evangelho. Porque nós podemos aprender muito, saber muito, mas ao mesmo tempo esse conhecimento não está produzindo nada efetivamente bom para o nosso ser, para a nossa evolução. Nós podemos ser apenas um colecionador de ideias, de pensamentos, de filosofias, saber um monte de coisa, mas não aplicar nada na nossa vida. E isso vale essencialmente para o conhecimento espiritual que nós temos, que é o Espiritismo. É um conhecimento que tem que produzir mudanças em nós. Nós temos que vivenciar esse conhecimento refletindo como ele pode nos fazer sentir mais felizes, nos fazer sentir mais alegres perante a vida. Tem pessoas que são ávidos leitores, leem tudo. Sai um livro espírita novo, ela corre, ela lê. Mas o mais importante é o que exatamente? De tanto conhecimento. É você refletir o que aquilo tem a dizer sobre você mesmo. Porque poderemos estar no futuro como Nicodemos, saber tanto, mas o fundamental nós não estamos aprendendo. E temos ainda a passagem do Evangelho relacionada à desilusão quanto à cura. O episódio da mulher hemorrágica é uma situação em que uma mulher já por muitos anos buscava a cura de uma hemorragia que ela tinha continuamente e ela nunca obteve essa cura. Ela já estava exaurida, exausta dessa longa doença, essa longa enfermidade, e ela acreditou que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela conseguiria a cura. Então ela se aproxima de Jesus na multidão e toca as vestes de Jesus sem ele ver. E Jesus para e fala: quem me tocou? Eu sinto que de mim saiu a virtude. A virtude, ele se refere nesse caso aos fluidos espirituais que envolviam o seu corpo, que era o grande elemento usado para restabelecer a saúde das pessoas que ele curava. E aí ele se dirige à mulher e fala: tua fé te curou. Aquela mulher, ela já estava no final da sua prova, dessa longa enfermidade. E ela acreditou tanto na sua própria cura, e ela se dirigiu à sua cura com tanta certeza de que ela obteria o resultado, e ela conseguiu se curar. Por isso que Jesus disse a ela e a tantos outros que o procurou em muitos momentos: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nessas passagens, Jesus nos mostrou que nós temos que confiar naquele tratamento que nós estamos buscando. Nós temos que ter confiança para conseguir produzir algum efeito no nosso corpo. Até a medicação alopática, um remédio comum que o médico nos receita, se nós confiarmos nele, nós produzimos um efeito melhor desse medicamento dentro de nós. Porque o nosso pensamento positivo, a nossa certeza, a nossa afirmação, ela tem um poder que vai além do que aquele que a medicina diz, de que um estado emocional equilibrado, confiante, produz efeitos sobre o sistema imunológico. Vai além dessas interações da bioquímica celular. Ela manipula fluidos espirituais no nosso próprio corpo, atrai, permite a interação daquilo que é tanto físico como espiritual, produzindo a nossa cura. A mulher hemorrágica, então, ela conseguiu, sem intervenção direta de Jesus, obter a cura, porque ela confiou de que Jesus, tendo curado outras pessoas, curaria ela também. Então nós, quando buscamos uma cura, sobretudo de natureza espiritual, temos que confiar naquilo que está sendo feito. Se Se nós permitirmos pensamentos de dúvida, nós criamos uma barreira que impede qualquer interação desses princípios espirituais com os nossos e com o nosso corpo. Nós bloqueamos, nós atrapalhamos. Então, se nós quisermos obter cura, o Evangelho já nos ensinou como obter. É acreditar realmente nessa cura. É não permitir em nenhum momento desânimo. E interessante que a passagem do Evangelho que narra a história da mulher hemorrágica nos diz que a mulher, ela caminhou em direção à sua cura, ela buscou. E muitas pessoas que estão à espera de uma cura, daquilo que elas não buscam, ou para aquilo que elas não buscam. A gente quer a melhoria do nosso ser, a mudança dos nossos hábitos, a cura do nosso corpo, mas nós precisamos trabalhar por isso. Nós temos que nos movimentar para alcançar essa cura. Nós temos que fazer algo. Muitas vezes esse algo é simples. É tomar, por exemplo, uma medicação na hora certa, pelo tempo prescrito pelo médico. Em outro momento, é quando nós vamos tomar o passe, ou nos submeter a um tratamento espiritual, confiar naquilo que está sendo feito naquele momento. É ir, é buscar, mas acreditar realmente que ali estamos sendo tratados, estamos sendo envolvidos. Isso é capaz de produzir mudanças e alterar o nosso estado espiritual, que permite esse acesso da espiritualidade direto da nossa cura. E muitas vezes eles nos curam apenas em um caráter temporário. Existem pessoas que relatam que se curaram uma vez, seja pelo tratamento convencional da terra ou espiritual, e a doença volta. Porque muitas vezes essa cura, ela vem, como aconteceu com pessoas com Jesus, em que ele dizia: vá e não peques mais. Você está curado, mas não erres mais. Por quê? Junto dessa cura imediata das nossas enfermidades, tem que vir também a cura do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, de nós mesmos. Nós temos que passar a produzir novos pensamentos. Nós temos que passar a sentir de maneira mais afetuosa a vida. Nós temos que mudar muitas vezes a forma de nos dirigirmos às outras pessoas. É por isso que muitas doenças são curadas, mas ressurgem. E muitas vezes não é aquela própria doença, é outra que vai aparecendo ao longo da vida. Por quê? Se nós quisermos saúde real, nós temos que buscar um equilíbrio interior maior. Porque daí nós vamos estar atuando nesse foco gerador de doença, que é a nossa própria mente em desequilíbrio. O dia que nós aprendermos a manter essa harmonia interna, nós seremos saudáveis por todos os anos que nós tivermos aqui no mundo material. Por isso que temos que trabalhar pela cura também da nossa mente. Não pensar apenas na cura do corpo, mas pensar sobretudo na busca de um equilíbrio interior. Por isso que no tratamento numa casa espírita, ao par da assistência espiritual prestada, vem o esclarecimento junto. Porque ele é parte integrante de um processo de cura maior que nós precisamos realizar. Mas que aí o médico somos nós mesmos. Aí o médico que vai operar não é mais o espírito, ou estamos buscando o tratamento médico do mundo. Não é mais alguém fora de nós, somos nós mesmos. Porque o único que pode curar a nossa mente inteira somos nós mesmos pelas escolhas que nós fizemos, pela diretriz que nós demos a esse pensamento. Por isso que quem busca a cura integral, que busca realmente o equilíbrio, deve buscar o quê? A sintonia do seu pensamento, da sua emoção, do seu sentimento, com o que há de elevado. Abrindo mão, muitas vezes, de uma série de vícios mentais que nós já estamos cultivando há muitos anos na Terra. De escolhas, de preferências que nós temos há muito tempo. E aí, cada um é capaz de identificar o que é o melhor para você curar a sua mente, para você curar o seu coração. né? Basta a gente pensar naquilo que os espíritos de natureza superior buscam, né? E a gente começar a tirar da nossa vida aquilo que não é mais necessário, aquilo que conflita com esse padrão de vida superior que nós somos capazes de reconhecer. Tem pessoas que buscam a cura, mas elas não abrem mão de falar mal da vida dos outros. Como alguém pode encontrar equilíbrio se ela cultiva isso dentro dela? Ou ser aquele julgador sistemático da vida do outro, sempre acusando, apontando erros na vida do outro? Como alguém pode ter equilíbrio interior que gera saúde, bem-estar, se ele está com a sua mente o tempo todo trabalhando, somente identificando erros na vida das outras pessoas, sempre acusando, sempre apontando, sempre recriminando? Então, alguém que queira cura interior precisa também passar por um processo de renovação mental e se libertar dessas características de inferioridade, se libertar desse modo de ver a vida que é tão mesquinho, que muitas vezes é tão pernicioso para a nossa evolução. E vamos falar agora do quarto e último conflito que foi relacionado nessa tarde: a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial, de gênero e tantas outras que existem nos nossos dias. Jesus, ele se dirigiu então a Samaria e conversou com uma mulher samaritana. Para a época dele, isso era romper com qualquer regra social. Para começar, naquela época, o homem só se dirigia a uma mulher estranha para dar alguma ordem a ela. O homem tinha uma posição em relação à mulher sempre de quem? De quem manda, de quem é a autoridade. Dificilmente o homem tinha amizade com uma mulher, dificilmente o homem dirigia a uma mulher palavras que não fossem dar uma ordem a ela. Tem lugares do mundo que ainda conserva essa cultura. Lá mesmo, na Palestina, ainda existem regiões assim, em que o homem não chama a mulher pelo nome. Ele fala mulher, como se ela não fosse um indivíduo, não tivesse uma personalidade. Se dirige a ela: mulher, faça isso ou faça aquilo. Então, naquela época, um homem, Jesus, se dirigir a uma mulher já era quebrar um grande tabu. E ainda mais uma samaritana, porque o povo dela já há muitos anos havia separado dos demais judeus e viviam uma religiosidade, uma organização própria na Samaria. E eles eram então o quê? Muito mal vistos pelos judeus. Foi por isso que Jesus, na parábola do bom samaritano, colocou aquele que foi ajudar o homem caído, atacado pelos algozes lá, como um samaritano, para mostrar: olha, a pessoa é boa, não é pelo povo que ela faz parte ou não, a região onde ela vive ou não. Ela tem bom coração ou não, independente dessas condições. Mas Jesus, então, conversando com a mulher samaritana, ele já é um grande exemplo ali para os discípulos de que eles não podiam ter prevenção em relação a nenhum povo. Não podiam discriminar ninguém, fosse porque é mulher, fosse porque é de alguém que tem costumes diferentes, que tem uma interpretação religiosa diferente. E Jesus, conversando com ela, ele vai mais além. Ela era alguém mal vista até no próprio povo dela, porque pela tradição deles, a mulher que já tivesse tido mais de um marido também passava a ser vista. E ela fala para Jesus, né, que ela já tinha tido 5 maridos. Então Jesus é alguém que demonstrou naquele momento que não importa a história da pessoa, se ela está indo contra as convenções da sociedade, não importa se ela faz parte de um outro povo, não importa se ela é mulher ou não, o que importa é o ser humano que está ali. Jesus, ele deu a grande demonstração, né, nessa situação, de que não havia preconceito, não há razão para se ter preconceito contra qualquer pessoa, por qualquer razão. Nos nossos dias, se Jesus viesse hoje, ele conversaria e se relacionaria com qualquer pessoa, independente da condição social, da orientação sexual dessa pessoa, das escolhas políticas dessa pessoa. Ele não teria qualquer motivo para se separar de ninguém. E o Evangelho nos ensina isso, né? O Evangelho nos mostra isso, que todos os seres humanos são igualmente filhos de Deus, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? O Evangelho nos mostra isso de maneira claramente quando Jesus se aproxima das pessoas, independente de qualquer preconceito social, racial, independente de qualquer circunstância da vida dessa pessoa. Todos são acolhidos e recebidos por Jesus. Ele nos dá essa grande forma de a gente perceber como ver o outro. Quem eu seleciono para a minha vida? Não importa se é um ser humano, merece de mim o meu melhor. Se é uma pessoa, merece o meu respeito, merece a minha consideração, porque é um ser humano. Não importa a condição dessa pessoa, social, racial, gênero, qualquer que seja. Nós temos que vencer essa grande barreira que nos separa das outras pessoas, de achar que nós temos uma natureza, uma essência melhor que a de outras pessoas e que isso justifique se afastar delas e vê-las com preconceito. E como a gente vai então aplicar tudo isso como uma solução, né? Onde a gente vai encontrar então a solução para esses grandes conflitos? As próprias passagens do Evangelho já nos mostram tudo isso. Refletimos na forma como Jesus lidou com as circunstâncias e como ele abonou ou não a conduta das pessoas que conviveram com ele. Porque daquilo que ele disse, daquilo que ele falou sobre as situações que ele presenciou, nós temos ali um grande parâmetro para saber o que é o certo, o que é o errado, aquilo que é o ideal para nós, né? Então, como que a gente vai encontrar essas soluções, né? Nós temos lá na questão 921 do Livro dos Espíritos a resposta. Olha, o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência por ser. Praticar a lei de Deus que os Espíritos superiores nos ensinaram é a gente pegar esses exemplos mesmo de Jesus e aplicarmos, né? Como ele lidou com as pessoas, como ele abonou ou não o comportamento de alguém que se dirigiu a ele. É isso que é a gente praticar a lei de Deus, né? É a gente pegar esse modelo de vida que é Jesus e aplicar a nós mesmos. Infelizmente o mundo ocidental criou uma ideia de que a importância de Jesus é a de um cordeiro que foi sacrificado para apagar os nossos pecados antes mesmo da gente nascer. Essa ideia, ela nos tirou a responsabilidade individual que nós temos que ter perante as leis divinas. Jesus, ele representa para nós não alguém que nos isenta dos nossos erros, mas ele é um modelo a ser seguido. Ele é alguém que é a nossa fonte inspiradora de vida. Não é que nós vamos imitar Jesus, nós vamos ser iguais a Jesus, mas nós vamos segui-lo. E segui-lo não é só na pregação, não é só nas palavras, não é só ostentar o símbolo, seguir certos rituais. Segui-lo é viver como ele nos ensinou para que vivêssemos. E quando nós tivermos dúvida, né, de saber se algo é da lei divina ou não, nós podemos fazer isso que os Espíritos também nos recomendaram. Então, como saber qual é essa lei divina para ser seguida? Aonde eu vou buscar a lei divina? É na Bíblia? É no Livro dos Espíritos? É no Evangelho segundo o Espiritismo? É num livro religioso qualquer que está escrita a lei de Deus? Nós temos ela sempre conosco, né? Ela está sempre presente, a lei divina, inscrita, na nossa consciência. Os espíritos também responderam a Kardec na questão 621, quando ele perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso é tão profundo, gente, e funciona mesmo. Vamos lembrar da passagem do moço rico? Ele já praticava a lei de Moisés. Ele estava profundamente ali apegado aos bens materiais. Mas isso não o impediu de, por um impulso, uma tendência que ele sentia lá no íntimo, de ainda se dirigir a Jesus e perguntar: o que mais me falta? O que levou o moço rico a se dirigir a Jesus e perguntar o que mais faltava a ele para ganhar o reino dos céus? Foi a consciência dele, que lá no íntimo ele sabia que ainda faltava algo para ele realizar. Se nós sondarmos a nossa consciência realmente, se nós, no momento de maior introspecção, de maior meditação, nós questionarmos realmente o que nos cabe, o que realmente nós temos que fazer, a nossa própria consciência nos aponta. É por isso que os espíritos superiores nos disseram isso, que é na consciência do indivíduo que está gravada a lei de Deus. Porque lá no íntimo nós já sabemos o caminho a seguir. Lá no íntimo nós já sabemos que rumo dar a nossa vida. Então, nós podemos, a partir desses exemplos todos do Evangelho, e ainda mais buscando a nossa consciência, saber esse caminho que nós temos que seguir para a solução desses conflitos, para a melhoria da nossa própria existência, para a gente alcançar essa felicidade que nós desejamos e que nós almejamos. E se buscarmos os ensinamentos de Jesus, e ainda nesse exercício da consciência, meditando sobre esses ensinamentos, nós teremos uma resposta ainda mais efetiva a esses nossos anseios. Que Jesus, então, possa ser esse modelo, possa ser esse guia para nós. Não um símbolo vazio, não uma simples tradição religiosa, mas algo vivo, atuante em nossas vidas. Meditemos nas passagens do Evangelho e, nos nossos momentos de prece e oração, perguntemos a Deus o que nós podemos fazer por nós mesmos com esse conhecimento, e certamente nós teremos as respostas que nós precisamos. Que Jesus abençoe a todos, dê paz, dê harmonia, que possam essas ideias contribuir aí na evolução de Deus. Muito obrigado. Nós teremos agora um vídeo que encerra isso, nos convida a refletir mais sobre Jesus. Vamos acompanhar.